mas não vai dar. É que para mim não faz sentido continuar contigo se o que temos não for de verdade. Ela tem dedicatória e tua dedicação, e o que valia uma obrigada agora é obrigação. Mas sei que nada, mas nada aqui foi em vão. Mas hoje, hoje eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Yeah. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não. Eu não nasci para ficar sem ti, mas só para nós é que isso faz sentido. E não são os bens que tu me dás, nem o medo que tu me dás, é aquilo que tu me fazes sentir. E eu nem sei se eu estou a ouvir, mas quando tu não estás, eu não sei se eu estou a viver. Amor igual ao teu, eu sei que eu nunca tive. O teu lugar em mim, eu sei que esse é que eu tive. Venha o que vier, a nossa história não acaba aqui. Desde o princípio que o que eu senti foi o que eu segui. Contra tudo e todos, mas agora não estou a conseguir. Vê-la deitada na minha cama e eu pensar em ti. E se a realidade é maior do que a ficção, as palavras que eu te digo ao ouvido já ficção. De verdade e para marcar para sempre a nossa ligação. Mas hoje, hoje eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Yeah. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não. Cara, nem tenho lata, não tenho nada. E o tempo para quando eu tenho cara, só para dizer para. E eu comparo, para e comparo com amor sem fogo, não arde. É só estar, agora é tarde para dizer que não. Então sou bazar sem te avisar, nem dizer nada. Sem saberes que eu já estou farto, nem escrever a última carta. E eu sei que és tu quem me pagas, mas hoje és tu quem me apagas. E se agora só me estragas, então sorry, mas comigo não, não, não. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Get light of the more it gets

coming back. You're making me forget my past. Never thought I'd feel like that again. I came to peace with my past. Now you got me off track. I've never been this scared before. Let your guard down, girl. You know we get too far now, girl. It's time for you to break your fall now. You know we hit that June storm, we gon' fall out. Us and guys, we had some fallouts. Put some ice on you, girl, let it go. Girl, your mind is safe to say. At the end, let it go. Something to say. The world is far more than tonight. 93.7 FM. You ain't got a foreign, and she laughs at you. Malibu, Malibu. spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night, all day. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne. In LA, yeah, battle breaks, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah, it's LA, yeah. Swipe the chase, ooh, she wanna date, yeah. Straight and noble, on a coastal. Shorty only like coke and hopefuls, yeah. Snapping all up on the gram, going crazy. Now she wanna f*** me in the foreign, going hey, Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night, all day. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Em breve, nesta frequência, vai poder escutar a Rádio Observador. We bump into each other on the crowded street. It's not us no more, it's just you and me. We're just strangers in passing, casually. It's not us no more, it's just you and me. With the ribs, chains in my golden necklace. You didn't give me none of that, no. There's nothing for me to miss. We were too young on the day we met. How could we say we would not forget? And in the shadow there's a place for us. Somewhere. Each other on the crowded street. It's not us no more, it's just you and me. We're just strangers in passing, casually. It's not us no more, it's just you. It's just you and me. This dead and gone. It's not what it used to be. Someone give a eulogy. No, I'm hard-headed and I might act it foolishly. But you the one to hold us down usually. Yeah, we was in a limbo. But if all people, you ain't had to f*** with him, no. That was my homie, I gave y'all the intro. Some things fall apart and some get thrown out the window. Remember when we first met, we might have been too young. But we was from the base. Was going too dumb. I used to be the one for you, now you got a new one. So to the next life, son, maybe we can do something. If we bump into each other on the crowded street, oh, it's not us no more, not us no more. It's just you and me. We're strangers, strangers in passing, casually. It's not us no more, not us no more. It's just Tentam vender o seu imóvel. Nós somos diferentes. A Atlantic Meridian Imobiliária tem um vasto leque de investidores e compradores espalhados pelo mundo inteiro com interesse no mercado imobiliário português. Se você tem apartamentos, casas, quintas ou propriedades diferenciadas para vender, nós poderemos ter o comprador certo para si, sem exclusivos, sem compromissos. O nosso negócio é fazer um negócio. A melhor avaliação, assistência jurídica e total segurança. Atlantic Meridian Imobiliária. 91-882-6090. Atlantic Meridian Imobiliário. Em Lisboa e representado no Rio de Janeiro. Atlantic Meridian Imobiliário. Realizamos sonho. 93.7 FM. Está com as melhores músicas do seu fim de dia e eu espero que continue por aí. Eu sou a Mónica Amaral. Até às 8. Estou por cá consigo. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Mais ti, mas não consegui. sonhei com nós os dois, mas sozinho eu segui. Nós hoje não estamos juntos, mas a vida é mesmo assim. E tanto quanto eu, vais sempre lembrar de mim. Horas passam, dias passam, anos passam, tudo muda. Fica apenas a lembrança, a vida continua. E quando penso em ti, viajo até à lua. Depois volto à terra, tô na minha, estás na tua. Já nunca quisesse desfecho. Eu senti amor teu em cada beijo. Eu senti saudade, eu senti desejo. Pergunto só a Deus porque que eu me alejo. Eu nunca quis que terminasse. O dia diz a tudo em massa. Eu era feliz no teu abraço. Se já não estás aqui, agora o que é que eu faço? Superman got nothing on me. Rádio Flávia em 93.7. Espero que esteja a ter uma ótima sexta para e, claro, já deve estar a pensar no fim de semana. Já falta bem pouco. Vamos chegar por aí e fazermos essa contagem. I want the night as our connection. You knew me before these girls were when you one of my sons. Yeah, but when are you looking at this will be my occupation? Oh yeah, I want you to know I won't forget you till my life's done. Not until my life's done. Yeah. But you change, I change, life's changed. Nothing ever stays the same. You play my face to play me, cause you don't even know my name. I come, I stay, I leave. No, I don't deserve it, but keep an eye on me. Cause you see through me like water, through me like water. See through me like water. Yeah. Cause you see through me like water, through me like water. Like hey, I wish that we could talk some more. I'm still the same I was before. You know I get alone on tour. But when they call my phone, I just press ignore. I feel like being on my own. I stay like Western in my song. She do what she asked to and she gone. She already know I like to scream all up. Oh yeah. See my blessing after falling home. Yeah. You know everyone to every one of my songs. Yeah, yeah. I know I don't deserve it, but keep one eye on me. I'll be here. You see through me like water, through me like water. See through me like water. Cause you see through me like water. Through me like water, see through me like water. Queres entrar na turma, tens de ter connect. Esquece essa água turva que eu colhes na net. E siga para Setúbal conhecer o velho. Quem eu sou tão orgulhosamente neto. Vamos conhecer se sério, para de assumir que eu sempre tive nesse sério. Porque eu sempre fui timidamente médio. Nunca toco a damas como tu. Cabeça de tropa, corpo, cinturão, kung fu. E com o passar do tempo, quem nota em campo nunca vale a pena batote. Amor é aos barrota. No início eram estranhos, combatentes sem rota. Sei que agora até já tens teus gritos com corte. Se um dia a vida virar e acabar longe de ti, olha por mim, mamã. Cause you see through me like water. the truth. I say I'm happy, but I'm still stuck on us. Does your mind play this game too? They call me you. I guess I'll just pretend until it all makes sense. See you face to face, I'm thinking about the days we used to be. But I can't make a scene. No, I can't make a scene. See you face to face, I'm thinking about the days we used to be. But I can't make a scene. Oh, I can't make it seem like I want you. Even if it's so good with change. A table set for two. You got me waiting, but you ain't coming through. Try to stay patient, but gotta face the truth. See you face to face, I'm thinking about the days we used to be. But I can't make a scene. Oh, I can't make a scene. I'm thinking about the days we used to be. But I can't make it seem. Oh, I can't make it seem like I want you. Even if it's true. Even if it's true. A Rádio Observador vai poder ser escutada brevemente nesta frequência. E se não for para sempre, nós vivemos o agora. Foste o meu maior presente, fazendo-me ir embora. Contigo o tempo passa, eu nem dou conta. Olhos nos olhos, a bebendo de ponta a ponta. E é verdade, o teu amor fez-me sócio. E na cabeça eu organizo momentos em portfólio. Já nem ouço os ponteiros do relógio. Mas neste caso o barulho é a alma do negócio. Tic-tac, não se ouve o tic-tac. Com a tua voz por cima e as paredes já não falam, que é para não estragar o clima. Apaga a luz e fica a vela. Como anda a Vinci, Mona Lisa numa tela. E essa miúda realiza tudo o que eu desejar, porque ela sabe o que eu desejo sem eu ter de falar. Eu já não estou a gostar, eu estou a gostar demais. Tão bom não dura para sempre. Por favor diz que não vais, não sai do meu lado, porque eu agora já estou mais que habituado. Que habituado, yeah. Tu és a miúda que me faz correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Se for para passar, vamos viver vida sem planos. Se for para ficar, que seja cá por casa, encostando o meu peito e o meu tronco abraça. Se não provoques danos, fica lá mais uns anos, tu fica lá mais uns anos. Se não for para sempre, eu prometo desta vez vai ser tudo tão diferente. Põe a mão no coração, sente só a pulsação, acelera o pé e acredita lá no mente. E eu vou fazer tudo a te ver com um sorriso na cara. E acredita, dou-te um mundo e outro. E não é aí que isto para, porque eu tive a minha vida toda à tua procura. tu vies por levar toda a mágoa e a amargura. O meu coração desfeito finalmente encontrou cura. E agora o nosso amor é a única cena que perdura. Esta sensação tão pura. Tu és a única com a capacidade de mexer comigo e que me faz duvidar se é pra ser só a mim. Não sei se é fruto da idade, mas tanta complicidade faz-me pensar no futuro e que seja contigo. Porque eu só quero mais e mais e mais. Yeah, yeah, da que me faz correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Vou para passar, vamos viver vida sem plano. Se se for para ficar, seja cá por casa. Encosta no meu peito e o meu tronco abraça. Só não provoques danos, fica lá mais uns anos. Tu és a miúda que me faz correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Vou para passar, vamos viver vida sem planos. E se for para ficar, seja cá por casa. Encosta no meu peito e o meu tronco abraça. Só não provoques danos, fica lá mais uns anos. Judge. So, guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You will find in my eyes a half hour ago. If your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you. Everybody's staring. These boys that wasting their time. Stop standing in line. And this evening I won't let the feeling die. I never want to leave your side. Out of all of the girls, you're my one and only girl. Ain't nobody. Ain't nobody in the world but you. And I with no brain, bitch, I'm out of it. Música Nacional aqui na sua rádio. Está em 93.7, a rádio que lhe dá a melhor banda sonora do seu fim de dia. Boa sexta-feira. Assim não dá pra mim. Flexing, dreaming every day. Vou viver cenas que eu sonhei. Desculpa lá todos os erros que eu faço. For real, I know I gotta change. Tô só criando oportunidades. Espero que vás aguentar. Espera só mais um lugar. O meu final é do teu lado. Perdi-me na tua conversa ontem. Estive a pensar no que somos. Sei que precisas respostas, mas sempre. Now I'm In It, é assim que se chama. As irmãs Haim, na Rádio Observador. Tudo isto numa altura em que faltam 15 minutos para as 7. Conhecemos as notícias que vão estar já em destaque na edição das 7 com o jornalista João Alexandre. O presidente da AstraZeneca em Portugal diz que a empresa biofarmacêutica assegura o perfil de segurança da vacina contra a Covid-19, que é apoiado, diz o presidente da AstraZeneca, em provas científicas robustas. É desta forma que Sérgio Alves, o presidente da AstraZeneca em Portugal, reage também àquela que foi a comunicação feita pela Agência Europeia de Medicamentos, que ontem determinou, depois de uma investigação, que esta vacina contra a Covid-19 é segura e eficaz. Entretanto, vários países foram começando a levantar a suspensão em relação a esta vacina. Um deles, Portugal. Vamos voltar também a falar sobre isso nas notícias às 7, aqui na Rádio Observador. Também às 7 da tarde, as regras para dar sangue, que passam a ser iguais para todos. A orientação sexual deixa agora de ser um critério de exclusão. A Direção-Geral da Saúde, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação atualizaram as normas. Entretanto, associações como a Opus Diversidades e também a ILGA Portugal já se congratularam com esta decisão. Há também novidades no que diz respeito ao acordo entre a Ground Force e a TAP. A Ground Force que dá luz verde a um acordo com a Transportadora Aérea Nacional, que permite desbloquear os salários a cerca de 2.400 trabalhadores com salários em atraso relativos ao mês de fevereiro. Havia um impasse, tinham prosseguido também as manifestações por parte dos trabalhadores ao longo dos últimos dias. Vai ser um dos assuntos em destaque daqui a pouco às 7, aqui na Rádio Observador. É essa hora que voltamos a atualizar as notícias com o João Alexandre. Já a seguir vamos falar de desporto. Vai estar connosco no tie-break o jornalista do Observador André Maia. Mas primeiro, a previsão do tempo para este fim de semana. Continuamos com o sol em todo o país. As temperaturas vão continuar a diminuir até amanhã, sábado, mas depois temos melhorias no domingo. Porto e Lisboa chegam amanhã aos 17 graus de temperatura máxima. Já agora é o primeiro dia da primavera. A primavera começa amanhã às 9:30 da manhã. Aveiro vai chegar aos 18, Braga aos 19 e Faro aos 20 graus de temperatura máxima. Começou o tie-break com o jornalista do Observador André Maia, que já está connosco em estúdio. Olá André, olá, bem-vindo. Boa tarde. Hoje foi dia de sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões e, portanto, temos novidades para o Futebol Clube do Porto. Exatamente, é a única equipa portuguesa que ainda está nesta prova. Vai jogar com o Chelsea nos quartos de final. É um sorteio que, apesar de tudo, acaba por ser simpático e o Chelsea diz a mesma coisa. Pelo menos os ingleses, quando souberam que o Futebol Clube do Porto era o adversário, mostraram algumas reações de alívio. Fui vendo alguns comentadores ingleses durante a manhã e estavam muito satisfeitos com a saída do Futebol Clube do Porto neste sorteio, mas no sentido contrário também acho que o Futebol Clube do Porto também pode estar de certa forma satisfeito, porque a verdade é que obviamente que nesta altura todas as equipas são difíceis e tudo pode acontecer nesta fase da prova, mas a verdade é que havia aqui alguns nomes ainda mais sonantes e eu aqui destacava três: o Paris Saint-Germain, o Bayern Munique e o Manchester City. Acho que são os três principais candidatos a vencer a Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto não vai encontrar nenhum dos três no caminho para a final, isto se conseguir chegar lá, porque sabemos também já o caminho até essa final de Istambul. O Futebol Clube do Porto, se eliminar o Chelsea, vai defrontar o vencedor da partida entre Real Madrid e Liverpool. Portanto, acaba por não encontrar nem Bayern Munique nem Paris Saint-Germain. Um deles não vai encontrar de certeza, porque vão jogar um contra o outro. E de resto temos o Manchester City, Dortmund, o Real Madrid e Liverpool, e esse Futebol Clube do Porto, de Chelsea. Os Dragões, entretanto, reagiram também a este sorteio. Dizem: só devemos à história aquilo que lhe podemos acrescentar. Ora, nos dias 7 de Abril e 13 de Abril, o Futebol Clube Porto pode acrescentar então mais uma peça à história com este jogo frente ao de Chelsea, quartos de final da Liga dos Campeões. Já não está nesta fase da prova há 2 anos. Na altura foi eliminado precisamente por uma equipa inglesa, pelo Liverpool, mas é completamente diferente o poderio da equipa de Jurgen Klopp com esta agora de Thomas Tuchel. Portanto, essa primeira mão joga-se no dia 7 de Abril e vamos, obviamente, acompanhar o jogo aqui na Rádio Observador. Como número do dia, escolheste o 40. É o 40 e eu aqui trago quase uma história das outras histórias do desporto que nós normalmente temos de manhã, mas como amanhã não vamos ter outras histórias do desporto, exato, eu decidi trazer aqui, até porque é uma história que acaba por ser muito rara. Houve um antigo basquetebolista do Barcelona que foi dado como desaparecido, mesmo como morto, durante 40 anos. E estou a falar de Charles Thomas. Só que esta semana houve um antigo colega desse basquetebolista chamado Norman Carmichael, que recebeu uma chamada de uma mulher que disse que Charles Thomas queria falar com ele. E Norman Carmichael, na altura, até levou aquilo um bocado a mal, uma piada de mau gosto, mas aceitou o convite e disse: ok, vamos conversar então. E a verdade é que fez uma videochamada com este basquetebolista que estava desaparecido há 40 anos. Falaram e ele diz que ficou sem palavras, diz que o reconheceu de imediato, que era mesmo ele. E portanto este basquetebolista, que na década de 70 representou o Barcelona e que esteve desaparecido durante 40 anos, foi dado como morto na altura, pelo que diz a marca, foi para os Estados Unidos da América durante uns anos e agora reapareceu. Diz que está tudo bem com ele, não está morto, diz que teve algumas dificuldades durante estes anos, principalmente a combater ter alguns vícios com drogas, com álcool, mas que está restabelecido, diz que está agora num lar de idosos e eles acabaram por fazer uma conversa e Norman Carmichael acabou por depois falar à marca e dizer que foi dos momentos mais felizes da vida dele, de reencontrar um amigo que já não via há tanto tempo e que achava que estava morto e é um pequeno milagre. Charles Thomas afinal estava vivo e tiveram aqui um reencontro inesperado. É uma história bem caricata esta, André Maia. Na memória do dia, queres assinalar, e para fechar este tie-break, um aniversário? Sim, os 82 anos de Hilário, que é uma figura grande do futebol português e que muitas vezes até passa assim um pouco pelos pingos da chuva, não é das glórias portuguesas que falo mais na comunicação social, não era dos jogadores mais exuberantes, mas estamos a falar do jogador com mais jogos pela história do Sporting Clube Portugal. Fez 15 épocas pela equipa do Sporting, teve até um percurso muito semelhante ao de Eusébio, era na altura um dos melhores amigos de Eusébio da Silva Ferreira. Começou no Sporting Lourenço Marques, também em Moçambique, nasceu em Moçambique e acabou por também fazer parte da equipa dos Magriços, onde jogou Eusébio no Mundial de 66. Foi titularíssimo nessa equipa, jogou todos os jogos e pelo Sporting conquistou tudo aquilo que havia para conquistar. Aliás, a única prova europeia que o Sporting tem no palmarés, a Taça das Taças, foi conquistada na altura também por Hilário. E também fica a curiosidade, Hilário, apesar de ter tido uma carreira rica em experiências, terminou a carreira aos 34 anos, só marcou um único golo durante toda a carreira. Portanto, foi um golo frente ao Belenense em 1968. É um golo que vale muito porque foi o único. Mas fica aqui este dado. Hilário era um jogador muito rápido, muito veloz. Foi dos jogadores mais importantes da história do Sporting, com mais jogos. E acaba por, muitas vezes, ficar assim um pouco na sombra. E faz hoje 82 anos. Ainda está aí para as curvas. E esperemos que continue. É um dos bastiões dessa equipa dos Magriços. Continua vivo para contar essa grande história de Portugal. Muito bem. Assim que terminamos o tie-break de hoje com o jornalista André Maia. André, obrigado, até já. Obrigado. O facto de ser mulher do grande patrão dos mídias e agora mãe do grande patrão dos mídias, sempre que pode influenciar alguma coisa. Rainha consorte, rainha mãe. Sabe dessa história? Sabia. Ok, é como que se falou disso publicamente. Estou impressionado com o modo como, de facto, apanhou os aspectos essenciais do meu livro. Está convidado. Todos os dias, João Paulo Sacadura traz alguém diferente. Não, o seu serão. Vocês sabem tudo. Incrível. Convidado extra. Segunda à sexta, ao serão, na Rádio Observador. Entre as 8 e as 9 e sempre em podcast. Estudaste lindamente. Estudei, claro. Fui eu que revelei isso. Digamos que nós investigámos. Tenho que começar a ler o Observador com mais isso, com mais, e com mais regularidade. E acho que faz muitíssimo bem. Faz mesmo. Continua connosco, estamos a 5 minutos das 7 da tarde. Já a seguir vamos atualizar toda a informação. Soluções cada vez mais eficientes para o seu negócio. Uma solução de gestão e localização de frotas totalmente conectada numa só aplicação? Agora já é possível. Com a aplicação Reveal da Verizon Connect, terá maior visibilidade sobre o que se passa com as suas viaturas e equipas. Descubra como poderá gerir uma frota mais eficiente no site da Verizon Connect. Olha que já tem idade para ter filtros. E para lhe porem um travãozinho, não? Afinal, que idade é que acha que tem, hã? Se o seu Toyota tem mais de 5 anos, já tem idade para desfrutar dos preços fixos do serviço Toyota 5 Mais. Aproveite os packs de serviço a partir de 55,90€ e ainda lhe oferecemos o check-up. Toyota 5 Mais, um serviço exclusivo para o seu Toyota com mais de 5 anos. Está no ar a 4ª edição dos Prémios Auto Observador. Vote já e habilite-se a ganhar um Toyota Yaris híbrido. Este é o concurso dedicado ao automóvel com votação exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores. Serão eleitos modelos em 8 categorias e o grande vencedor será o automóvel mais votado pelos leitores entre todas as categorias. Siga-nos em observador.pt. Os Prémios Auto 2021 contam com o apoio de Banco Credibon, piscapisca.pt, Verizon Connect e Quinto. Soluções de mobilidade. Está com a Rádio Observador. Boa tarde, são 6h57. Espero que esteja a ter uma ótima tarde de sexta-feira, já podemos também dizê-lo. Bom fim de semana. Eu sou a Ana Filipa Rosa e já a seguir vamos atualizar as notícias. Já vamos conhecer os títulos em destaque com o jornalista João Alexandre. Mas primeiro conto-lhe quem é o nosso convidado de hoje. Depois das 7h30 vamos estar à conversa com o compositor Jaime Reis. Ora, Jaime Reis, que num curto espaço de tempo teve 2 discos publicados por 2 grandes editoras internacionais, uma austríaca e outra alemã, a Kairos e a Neus. É também diretor artístico do Festival Itinerante Dias da Música Eletroacústica e do Espaço Cultural Lisboa em Comum. É também professor da Escola Superior de Música de Lisboa, é investigador do Instituto de Etnomusicologia. Estamos aqui a ouvir uma das composições do Jaime Reis. É o nosso convidado de hoje, uma conversa a não perder depois das 7h30. Ficou aqui apenas uma pequena amostra. Já a seguir, vamos atualizar toda a informação. Antes disso, conhecemos os títulos em destaque, João Alexandre. Pode ser mais um passo para desbloquear o impasse nas negociações e permitir pagar os salários a cerca de 2.400 trabalhadores. O Conselho de Administração da empresa de handling Ground Force deu hoje luz verde ao acordo com a TAP, um acordo que prevê a compra dos equipamentos desta empresa de handling e que pode desbloquear esses salários a milhares de trabalhadores que ao longo dos últimos dias têm estado em protesto. É um assunto em destaque neste jornal em que vamos também ouvir algumas organizações não governamentais, como por exemplo a Associação Opus Diversidades ou ainda a ILGA Portugal, que já se congratularam com a decisão da Direção-Geral da Saúde do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que decidiram alterar as normas de dádiva de sangue. A orientação sexual deixa agora de ser um critério de exclusão. Ainda neste jornal, a garantia por parte da Organização Mundial da Saúde que a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 é mesmo segura. Vamos desenvolver estas e outras notícias já a seguir. Primeiro, a previsão do tempo para o fim de semana e continuamos a ter sol previsto para todo o país. Para os primeiros dias da primavera, que começa amanhã, o Porto e Lisboa vão chegar aos 17 graus de temperatura máxima este sábado, Aveiro aos 18, Braga aos 19 e Faro aos 20 graus de temperatura máxima. São nesta altura 7 horas, vamos começar mais um noticiário aqui na Rádio Observador, mais um Jornal Observador, uma edição do jornalista João Alexandre. João, a Ground Force deu luz verde ao acordo com a TAP para desbloquear salários. Salários de cerca de 2.400 trabalhadores que têm estado em protesto ao longo dos últimos dias. O acordo tinha sido ontem anunciado, prevê a compra dos equipamentos desta empresa de handling, a Ground Force, pela TAP, a companhia aérea, e o valor dessa compra, cerca de 7 milhões de euros, vai permitir desbloquear o pagamento desses salários em atraso desde fevereiro a cerca de 2.400 trabalhadores da Ground Force, também despesas no curto prazo desta empresa. Uma fonte sindical já adiantou à agência Lusa que o Conselho de Administração da Ground Force já deu luz verde a este entendimento, assim sendo, na próxima semana, os salários em atraso devem ser pagos. Em cima da mesa continua a estar também um cenário de um aumento de capital de quase 7 milhões de euros que Alfredo Casemiro, que é o acionista maioritário da Ground Force, já disse ter capacidade financeira para aceitar, mas antes trata também de perceber qual será afinal o futuro da TAP na empresa de handling, uma vez que o contrato de prestação de serviços entre estas duas empresas termina no próximo ano, em 2022. De recordar que já ontem Alfredo Casemiro tinha sido ouvido no Parlamento pelos deputados, o acionista maioritário da Ground Force, numa audição que foi ouvido também o chairman, o presidente da TAP, Miguel Frasquilho, a propósito deste princípio de acordo, que já ontem tinha vindo a público. Miguel Frasquilho já tinha dado conta de que este acordo para a Ground Force é apenas uma solução de muito curto prazo. As regras para dar sangue vão passar a ser iguais para todos. A orientação sexual deixa de ser um critério de exclusão. A Direção-Geral da Saúde e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação atualizaram hoje as normas de dádiva de sangue. Até agora, os homossexuais podiam ser impedidos de dar sangue, tudo porque as regras não eram claras. A nova norma da Direção-Geral da Saúde vem agora esclarecer as dúvidas, regras que passam a ser iguais para todos, independentemente da orientação sexual. A atualização feita pelas autoridades de saúde estabelece que os dadores de sangue devem ser informados dos comportamentos de risco, de acordo com os princípios da não discriminação. Esta nova norma surge depois de várias denúncias de associações de direitos LGBTI, de homossexuais, impedidos de dar sangue. No início deste mês, o Ministério da Saúde tinha anunciado a criação de um grupo de trabalho para rever esta norma sobre a dádiva de sangue e também os critérios de inclusão e exclusão dos dadores por causa do comportamento sexual. Agora a norma é atualizada. Desde 2016, os homossexuais podiam dar sangue, mas as regras permitiam também que fossem excluídos. O presidente da Associação Opus Diversidade explica que em causa estava uma outra norma que determinava que sexo entre dois homens era considerado um comportamento de risco. Agora, Hélder Bertolo saúda a atualização da norma. Ainda assim, pede que haja critérios para que esta mesma norma seja atualizada na prática e não apenas no papel. Bom, vamos tentar escutar o registro de Hélder Bertolo em declarações esta tarde aqui na Rádio Observador, o presidente da Associação Opus Diversidades, que pede que comecem a estar no terreno estes critérios para que a norma seja mesmo atualizada. É importante não só que a norma saia, mas que na prática seja implementada. Portanto, tem de haver critérios de monitorização das práticas para perceber se de facto a discriminação não sai só no papel, mas sai na prática. E tem de haver uma campanha grande, como dizia, de informação e formação, não só para os técnicos, mas para a comunidade em geral. Porque estas dúvidas, esta perpetuação de algum estigma, esta associação, muitas vezes até subjetiva, de orientação sexual a comportamentos de risco, tem de terminar. Declarações ao observador de Hélder Bertolo, ele que é o presidente da Associação Opus Diversidades, a sublinhar que é preciso passar do papel à prática este o aviso deixado. E também a diretora executiva da ILGA Portugal elogia a atualização das autoridades de saúde. As normas estão agora claras e permitem que qualquer pessoa possa doar sangue, independentemente da orientação sexual. Em declarações ao observador, Marta Ramos diz que esta atualização vai agora impedir interpretações erradas quanto a quem pode ou não dar sangue. Esta norma atual não só é muito explícita que sobre a evidência científica, não existir evidência científica que fundamente critérios discriminatórios em função da orientação sexual, como também contém uma norma revogatória explícita que não permite que esta norma seja interpretada à luz de outras normas e de outros documentos, sejam eles anteriores, sejam eles relativos a outras temáticas que não a dádiva do sangue. Marta Ramos, que é a diretora executiva da ILGA Portugal, considera também que não é apenas a comunidade LGBT que vai sair a ganhar, considera que toda a sociedade portuguesa deve agora comemorar esta atualização da norma. Em 2021, ainda estarmos neste ponto em que estamos hoje a celebrar, é triste porque estamos em 2021, mas finalmente chegámos aqui. Portanto, ainda bem que conseguimos chegar aqui, até porque esta não é a realidade em muitos países. E, portanto, neste momento eu acho que isto é uma vitória para a comunidade LGBTI em particular, mas para todas as pessoas dadoras de sangue e para a sociedade em geral, porque estamos a trabalhar para uma sociedade com muito mais igualdade, e isso é que é importante. Declarações ao Observador de Marta Ramos, diretora executiva da Associação ILGA Portugal, depois dessa notícia sobre a atualização das normas de doação de sangue, que, para já, ao que tudo indica, não vão continuar a impedir que alguém possa ajudar quem mais precisa. O presidente da AstraZeneca Portugal realça a segurança da vacina contra a Covid-19. Em comunicado, o presidente da AstraZeneca Portugal, Sérgio Alves, refere que existem provas científicas robustas que garantem que o medicamento não está ligado a casos de trombose e também a coágulos no sangue. O presidente da AstraZeneca Portugal insiste que a vacina é segura. E são garantias que surgem também quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, assegura que esta vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford não apresenta problemas de segurança. Foi numa conferência de imprensa que o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, considerou que é uma vacina que tem mais benefícios do que riscos. O comitê concluiu que os dados disponíveis não sugerem um aumento nas condições de coagulação seguidas da administração da vacina da AstraZeneca. Como razão, o comitê reiterou que os benefícios da vacina da AstraZeneca ultrapassam os seus riscos. Nós reforçamos o potencial desta vacina para prevenir infecções e mortes por Covid-19. A Covid-19 é uma doença mortífera e a vacina da AstraZeneca pode prevenir esta enfermidade. É também importante recordar que a Covid-19 pode causar a coagulação do sangue e baixar o nível de plaquetas no sangue. Por isso, urgimos aos países que continuem a usar esta importante vacina. Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, que lembra ainda que a própria Covid-19 também pode, como ouvimos, causar coagulação do sangue e baixar o nível das plaquetas sanguíneas, que tinham colocado em causa a utilização desta vacina, uma posição que de alguma forma vai também ao encontro daquilo que tinha sido avançado ontem pela Agência Europeia de Medicamentos. E na conferência de imprensa desta tarde, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde fez ainda um outro sublinhado a propósito da importância das vacinas para os países que estão incluídos no programa de acesso global às vacinas da Covid-19. A vacina da AstraZeneca é especialmente importante porque é responsável por mais de 90% das vacinas distribuídas aos países da COVAX. Enquanto que eu estou satisfeito que quase 150 países já tenham iniciado o processo de vacinação, nós ainda enfrentamos várias variáveis na nossa produção e distribuição. Ainda que a maioria dos países tenha sucedido em prevenir grandes números de infecções e mortes, as suas economias, que se sustentam em larga escala no turismo, têm sido dizimadas. Nós precisamos de vacinas e precisamos delas agora. Declarações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o subcomitê sobre a segurança das vacinas, que esteve reunido nos últimos dias, nos últimos 4 dias, já garantiu que vai também continuar a acompanhar a vacinação com esta vacina da AstraZeneca, juntamente com a Agência Europeia de Medicamentos. Ontem, depois da Agência Europeia do Medicamento ter garantido que a vacina da AstraZeneca é segura, vários países levantaram a suspensão desta vacina, incluindo Portugal. Em contraciclo, a Finlândia decidiu suspender a utilização deste fármaco. As autoridades de saúde finlandesas estão a investigar ainda 2 casos de coágulos sanguíneos que surgiram em 2 pessoas que foram vacinadas. Esta investigação deve durar pelo menos 1 semana, apesar do voto de confiança da Agência Europeia de Medicamentos, que foi dada este voto que foi dado a esta vacina da AstraZeneca. Ainda há alguns países que não estão assim tão confiantes. A Dinamarca, a Noruega e a Suécia são países que ainda não autorizaram a retoma deste medicamento. A Agência Europeia do Medicamento pode aprovar a vacina russa contra a Covid-19 na segunda quinzena de maio. A informação foi revelada pela Agência de Notícias Russa, que cita uma fonte do regulador europeu. A vacina Sputnik está sob avaliação da Agência Europeia do Medicamento desde o passado dia 4 de março. Entretanto, o governo alemão admite comprar a vacina russa Sputnik V à margem do acordo europeu. O ministro alemão da Saúde, que revela que as autoridades do país já estão em contacto direto com a Rússia para tentar obter mais dados. A Alemanha tem sido uma das principais defensoras da vacina russa, com a chanceler alemã Angela Merkel a dizer que em fevereiro todas as vacinas são bem-vindas. Em Benavente, há um caso que está a preocupar os moradores. Foram inaugurados dois campos de pádel totalmente envidraçados e várias aves foram encontradas mortas porque chocaram com o vidro. Em causa estão dois campos de pádel construídos no Parque Rui Luís Gomes, em Samora Correia. Campos que foram instalados há cerca de um mês e meio e que ainda não foram inaugurados. Mas desde então há relatos de várias aves que acabaram por morrer. Rui Casanova. Luís Reguengos apercebeu-se da situação no último mês, quando passava pelo parque. Aquilo que eu observei, estariam ali pelo menos uma meia dúzia de aves mortas. O morador lembra que há muitas árvores no parque e por isso também muitos pássaros. O choque com as paredes envidraçadas dos campos de pádel é quase inevitável. Passa a criar ali uma armadilha para os animais embaterem. Eu acho que aquilo, a resolução não deverá ser difícil, basta assinalar ali com qualquer coisa, que aquilo é vidro, não é? Como fazem noutros tipos de instalações semelhantes. Luís Reguengos decidiu fazer uma queixa à Junta de Freguesia de Samora Correia e à Câmara de Benavente. O presidente da Junta, Augusto Marques, garante que a autarquia já está a procurar soluções. Que é uma preocupação, mas já tem uma preocupação. E aquilo que conheço é que a Câmara está, já pediu à empresa que montou, a quem forneceu os campos, para perceber se há alguma intervenção que se possa fazer para que isso não torne a suceder. Embora tenha sido uma situação pontual, me interessa, com certeza, a proteger todas as espécies. A Câmara de Benavente já pôs fitas sinalizadoras nos vidros dos campos de pádel, mas Luís Reguengos afirma que isso não vai resolver o problema. Quando os campos forem inaugurados, é que vão ter que retirar aquelas fitas, não é? E aquelas fitas qualquer pessoa retira, e não é isso que vai provocar, vai evitar que as aves embatam ali novamente, não é? Quer dizer, alguém devia ter pensado antes ou depois de ter feito a obra, não é? Isto é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia está sensível a este problema, mas lembra que cabe agora às empresas que montam os campos de pádel resolver a situação. É um caso que está a incomodar também os moradores de Samora Correia, que vão pedindo uma solução às autarquias. Já a Federação Portuguesa de Pádel fala num caso único. O presidente da Federação conhece outros casos no país de aves que vão esbarrando contra estas estruturas, mas afirma que nunca soube de nenhuma ave que tenha acabado por morrer. Em declarações ao Observador, Ricardo Oliveira, o presidente da Federação, recusa que os campos de pádel sejam uma ameaça para estes animais. É um problema tão residual, mas eu acredito que estejam a morrer pássaros. É capaz de ter batido lá um pássaro ou dois pássaros, talvez. E como lhe disse, como foi em qualquer outra situação, no nosso país e noutros países, onde há pássaros, os pássaros de vez em quando vão contra alguma coisa no seu voo. Agora, se fazer disso, dizer que um campo de pádel é uma ameaça às aves, quer dizer, é completamente descabido. Temos mais de 600 campos de pádel no país. E neste momento esse é o único registro que temos de ter morrido algum pássaro contra um campo de pádel. Portanto, é algo que não entra na estatística sequer. O presidente da Federação Portuguesa de Pádel, que confirma que a entidade já foi entretanto contactada pela Câmara de Benavente para procurar soluções para os campos de pádel de Samora Correia, explica também que noutros campos deste modalidade esportiva em todo o país, as fitas sinalizadoras acabaram por resolver o problema. E ao contrário da Federação de Pádel, a Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves garante que tem registro de vários casos semelhantes. O coordenador do Departamento de Coordenação Terrestre desta sociedade, Joaquim Teodoro, explica que é comum este tipo de mortalidade entre estas aves. Este tipo de situações já tem surgido alguns registros. Normalmente em situações em que estes campos estão em zonas mais ajardinadas, sejam parques urbanos ou zonas assim mais rurais, pronto, é algo que está também relacionado com isso, não é? O maior número de aves, superfícies envidraçadas ou espelhadas que dificultam as aves a perceber que há ali algum obstáculo. Graças ao observador de Joaquim Teodósio, em Lisboa, em 2019, este problema já tinha sido levantado. Na altura foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa uma norma proposta pelo PAN que obriga as entidades que gerem os campos de pádel a tomarem medidas para evitar este tipo de acidentes, como, por exemplo, a colocação de sinais visuais que ajudam as aves a detectar e a evitar superfícies transparentes. E, João Alexandre, que outras notícias estão a marcar esta tarde de sexta-feira? As regras para dar sangue vão passar a ser iguais para todos. A orientação sexual deixa de ser um critério de exclusão. A Direção-Geral da Saúde, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação atualizaram hoje as normas das dádivas de sangue. Até agora, os homossexuais podiam ser impedidos de dar sangue, isto porque os critérios não eram claros. Com esta nova norma, a Direção-Geral da Saúde clarifica que estas regras passam agora a ser iguais, independentemente da orientação sexual. O número de queixas por discriminação racial aumentou 50% no ano passado. Foram apresentadas no ano passado na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial um total de 655 queixas por práticas discriminatórias. Os dados são divulgados pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. De acordo com Rosa Monteiro, este aumento de queixas tem sido uma tendência nos últimos 7 anos. Em Itália, quem não quiser tomar uma vacina da AstraZeneca pode optar por uma dose de outra farmacêutica. O diretor-geral da Saúde em Itália garante que uma segunda vacina vai ser administrada mais tarde. As autoridades de saúde garantem também que nenhuma dose vai ser desperdiçada, mesmo que a população não queira tomar a vacina da AstraZeneca. A fechar, o Portugal Masters de Golf foi adiado. A competição está incluída no circuito europeu. Deveria começar a 29 de abril, mas por causa das limitações de viagem causadas pela pandemia, o evento é adiado. Portugal Masters de Golf, que para já ainda não tem uma nova data definida. Voltamos a atualizar as notícias na Rádio Observador com João Alexandre às 7h30. Já a seguir conto-lhe tudo sobre a previsão do tempo para este fim de semana, mas temos uma novidade. Rádio Observador, 98.7. 98.7 na Grande Lisboa, mas não só, porque a Rádio Observador reforçou a cobertura na Grande Lisboa em 93.7 FM. Já está a funcionar a nova frequência para quem vive, trabalha ou passa pela zona da capital. No carro não é preciso alterar a pré-definição dos rádios com RDS, tem de ter apenas a função AF ativada. Portanto, o rádio vai procurar e optar pelo sinal mais forte para nos ouvir nas melhores condições. 93.7 FM passa a ser a quarta frequência que transmite o nosso sinal, juntando-se aos 98.7 FM em Lisboa, 98.4 FM no Grande Porto e Braga e 88.1 FM em Aveiro. Online, claro, também, sempre, em todo o mundo, mas é para decorar. 93.7 FM na Grande Lisboa. Rádio Observador, 93.7 Lisboa. E para já então a previsão do tempo para o fim de semana. Continuamos a ter muito sol para todo o país. Aliás, são os primeiros dias da primavera que chega amanhã, logo de manhã, às 9h30. As temperaturas vão continuar a descer, mas só até amanhã, porque depois no domingo vão melhorar. Porto e Lisboa chegam aos 17 graus de temperatura máxima no sábado. Aveiro aos 18, Braga aos 19. E Faro aos 20 graus de temperatura máxima. Já sabemos, um fim de semana ainda com limitações, mas aproveite-se em segurança, nem que seja à janela, para apanhar um bocadinho de sol, que sabe tão bem. Já a seguir, e porque é sexta-feira, vamos estar à conversa com o médico veterinário Nuno Paixão. Olha que já tem idade para ter filtros. E para lhe pôr um travãozinho, não? Afinal, que idade é que acha que tem, hã? Se o seu Toyota tem mais de 5 anos, já tem idade para desfrutar dos preços fixos do serviço Toyota 5+. Aproveite os packs de serviço a partir de 55,90€ e ainda lhe oferecemos o check-up. Toyota 5+, um serviço exclusivo para o seu Toyota com mais de 5 anos. Pode chegar atrasado a uma reunião, pode estar atrasado nos prazos ou até nas contas, mas não chega atrasado à vida. O cancro por vezes é silencioso e quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil é de tratar. Ligue para a linha direta Oncologia da Rede Hospital da Luz e faça o quanto antes o seu diagnóstico ou peça uma segunda opinião. Será encaminhado para uma consulta da especialidade adequada à sua situação clínica em 48 horas. Saiba mais cedo para não ter de se preocupar mais tarde. Ligue para o 217-104-430. No cancro, não há tempo a perder. Luz Saúde S.A. Contribuinte 504-885-367. Para mais informações, consulte hospitaldaluz.pt. A música não engana, está na hora de falar de animais. Mais uma edição do Pet Radio com o médico veterinário Nuno Paixão. Olá, Nuno. Olá, boa noite. Olá, Nuno. Bem-vindo, é tão bom ouvir-te. Ah, isso sou eu que digo desta vez, Ana. Aqui é que eu digo bem-vinda. Obrigada. Há muito tempo que a gente não falava. É verdade, mas cá estamos e, Nuno, hoje vamos falar de cães que roem as unhas. Há cães que roem unhas? É verdade, há cães que roem unhas. Essa coisa, esse hábito tão feio que tanta gente também tem, não é? E que as nossas mães estavam sempre a chatear-nos por causa disso. É verdade. Há cães que roem unhas e há pessoas que até acham piada, mas não é que seja má educação neles, porque eu acho que a mamãe cão não se vai preocupar muito com o cachorrinho a ensinar-lhe se eles estão a roer as unhas ou não, mas pode ser um sinal de algo mais grave. Então, Nuno? Vamos começar pela parte médica da coisa, ou seja, pode ser um sinal até de alergias. Okay? Pode ser um problema de uma infecção que ele tenha nas unhas, naquilo que nós chamamos de ligação entre a pele e a própria unha em si. Pode ser alergias alimentares, podemos ter alergias aos pólenes. Nesta altura, agora da primavera, é mais natural que eles comecem a ter comichões e a coçarem-se bastante. E isso pode ser um sinal que lhe está a fazer aflição e eles vão roendo as unhas. Mas também pode ser outra coisa que, não que a parte médica não seja grave, porque sim, é grave, mas pode ser um sinal de alguma alteração mais mental, mais psicológica, uma alteração comportamental. Nós temos o hábito de achar que os nossos cães são muito felizes por ficarem em casa, mas ficam em casa sozinhos, não é? Certo. E isso... se bem que agora, e também pode ser uma coisa que nós temos que começar-nos a preparar, e para a semana podemos falar um bocadinho sobre isso, que este desconfinamento com as pessoas a saírem de casa, ao fim deste tempo todo em casa, pode levar a alterações comportamentais, que pode levar a que eles comecem a roer as unhas por agora estarem sozinhos, porque não estão preparados, não entendem. Tenho okay? pensado muito nisso. Quando tudo isto terminar, há muitos animais que vão estranhar bastante. Portanto, fica já prometido que na próxima semana falaremos sobre isso. Mas isto roer as unhas pode ser um sinal de stress nesse aspecto? Pode ser. Ou porque passam muito tempo sozinhos, ou porque não têm atenção nenhuma. Às vezes nós chegamos a casa cansados do dia de trabalho e não temos assim aquela paciência, aquela atenção que muitos dos nossos cães gostariam. E muitos deles começam a ficar mais tristes, começam a ficar mais recatados, mais solitários. Nós até podemos pensar assim, mas pronto, até é bom porque ele assim está ali sossegadinho e eu não estou agora com muito tempo para dar-lhe atenção, mas isso pode se tornar crónico, ou seja, nós podemos ter uma ansiedade que no início é passageira, mas que com o tempo começa a ficar crónica. E depois leva a uma situação que nós chamamos de desordem compulsiva. Compulsiva é o quê? É estar a fazer-se constantemente aquilo. E nem sabemos muito bem porquê, não conseguimos parar, e quando nos chateiam, quando nos dizem não faças, a gente continua a fazer, não conseguimos nos controlar. E o roer as unhas pode ser um sinal de uma desordem compulsiva. Nuno, e o que é possível fazer, enquanto donos de animais domésticos, neste caso dos cães, para que eles não roam as unhas? Há algum tipo de estratégias, como proceder? Claro. Primeiro temos de ter certeza que não temos infecção nenhuma, que as alergias estão controladas. Temos de ter certeza que as unhas estão cortadas, porque às vezes as unhas começam a ser tão grandes que até são eles próprios que começam a cortar as unhas. Tipo, outono, tu estás aqui a ser um incompetente. E eles acabam por cortar ele as unhas que deviam ter sido nós. Temos que começar a dar-lhe um bocadinho mais de bem-estar, ou seja, exercício físico para os nossos animais é fundamental. Ter um exercício aeróbico e não anaeróbico, ou seja, irem até à rua, correr de forma gradual. Quanto mais correrem também, mais vão gastando as unhas, né? Portanto, melhor ainda. Exatamente, só tem vantagens. Dar aquela atenção, não é atenção exagerada, mas permitir que o nosso cão participe nas nossas tarefas diárias. Ou seja, ele que tenha interesse em ver-nos, tenha interesse em andar à nossa volta, de perceber o que é que nós estamos a fazer e nós interagirmos com ele. De darmos aquelas festinhas quando estamos a ver televisão e eles puderem estar ali ao pé de nós. Portanto, basicamente, aquilo que a gente precisa é que eles participem da nossa vida. Eles não são propriamente um brinquedo que a gente consegue ligar e desligar, ou que vai prender na corrente ao fundo do quintal quando não estou interessado em brincar com ele, mas que ele seja um animal educado e que participe. E que isso vai aliviar toda esta pressão. E muitas das vezes o simples sintoma, o sinal de roer as unhas pode ser um sintoma de algo muito mais complicado. Portanto, nada como falar com um médico veterinário para descartar as razões médicas, como dizia Nuno, e se de facto não existe nenhuma razão médica, é essa questão da atenção também. Sim. Portanto, ficam aqui estas escolas dicas. Escolas de cães ajudam muito. Não têm que ser para aprender, eles não têm que ser nenhuns atletas, mas têm que ter um local onde eles vão ter sociabilização, em que eles vão conversar com outros cães, que nós conversamos com outras pessoas que têm cães e que também têm os problemas delas e as dificuldades delas. Muito bem, ficam então essas dicas. Na próxima semana vamos falar da preparação para o desconfinamento, porque os animais vão de facto sentir muito e, portanto, fica já prometido. Nuno Paixão é médico veterinário e está connosco todas as semanas na Rádio Observadores no Pet Radio. Nuno, muito obrigada. Obrigado, até para a semana. Obrigada. Rádio Observador, Braga, 98.4. E para já, se não tem planos para a sua noite de hoje, eu e o João Alexandre, como é habitual, temos sugestões. Sugestões ainda só dentro de casa e além do carregamento de carinho aos pais e padrastos, eu não gosto muito desta palavra, mas enfim, eles merecem muito também. Temos aqui algumas sugestões de espetáculos, de concertos. A primeira sugestão é a apresentação online da peça Jaguar, o espetáculo com a coreografia de Marlene Monteiro Freitas, com a colaboração de Andreas Merck, faz parte da iniciativa Dona Maria II em Casa. A peça Jaguar vai ficar disponível até dia 2 de abril na sala online do Teatro Nacional Dona Maria II e, portanto, o convite é juntar também a família inteira, por que não, para poder ver esta apresentação online. E logo à noite, às 9:30, estreia também o espetáculo A Noite de Molly Bloom. É uma produção da ATA, Companhia